Desse jeito, moro malô. Desse jeito, Vagnovox. Mixtape, novos velhos registros. Sempre é necessário, vem da sabedoria dos reis. Tem antepassados que plantaram bem o amor, algo que falta demais. Custa nada ouvir, custa nada, nada ouvir. Eu vou fazer tudo da melhor maneira. Depois de tudo certo, vamos viajar. Do outro lado da vida não é brincadeira. Se tem tristeza, já vai. Tudo da melhor maneira. Depois de tudo certo, vamos viajar. Do outro lado da vida não é brincadeira. Se tem tristeza, já vai eliminar. Não só mais de uma vez. Tive só, foi isso que salvou. Não só mais de uma vez. Se liga na vibração positiva, correndo atrás do seu sonho. Desse jeito, tamo junto. Vagnovox, mixtape, novos velhos registros. Saiba, já não escolhe os capacitados, e sim capacita os escolhidos. E assim faz desse reggae. Ha. Nova geração. Se tem tristeza, já vai eliminar. Se tem tristeza, já vai eliminar. Se tem tristeza, já vai eliminar.